Eu descobri um baú no final da minha casa. Ele estava cheio de coisas antigas demais. Eu achei que ficaria rico, mas entrei bem, porque as moedas eram de cruzeiros reais. Eu descobri um lugar na colina e corri ligado pro problema do Gilberto Barros. Ainda bem que ele não atendeu, pois entrei bem. Era um ET inflável que jogaram lá pra tirar sarro. Maluco pra chegar o carnaval e me vestir de mulher. Maluco pra chegar o carnaval e me vestir de mulher. Louco pra chegar o carnaval e me vestir de mulher. Tô louco pra chegar o carnaval e me vestir de mulher. Thank you.